noites. Cara, esses caras não dormem, bicho. Lá já é 1h da manhã pros caras, pelo amor de Deus, mano. Cara, eu não consigo fazer ouvir minha guitarra. Bom ensaio, pá. Não é preciso entrar em má onda. Bom ensaio, divirtam-se. Aê, boa... garoto. Mas por que eu não me vejo aqui, cara? É porque eu só venho aqui, né? Não, é do lado esquerdo, você tem que acionar a câmera. Na parte do painel de controle, seus controles, não tem do lado esquerdo? Embaixo, né, que você coloca transmite. Então, embaixo do transmite tem o desenho de uma câmera. Se você apertar lá, você vai sair. Ah, tem que ter uma câmera. Ou então vocês não tem câmera aí no coisa, tem? A câmera tá quebrada, não é isso? Acho que a minha câmera tá quebrada. Ah, bom, aí, filho, aí não adianta, né? Mas o problema é que você não tá saindo o som do seu computador. Eu escuto você. Não, eu escuto você, Roma. Mas eu escuto você melhor do que o Alê. Você vai ver o movimento aqui, vai escutar o barulho 10 vezes depois, entendeu? É, tem WhatsApp, não vai dar certo. É que a gente tá conversando aqui, entendeu? Dentro do programa rola. Mas é uma pena, cara, porque você eu tô ouvindo ruim. O Roba, o pouco que ele tocou, eu escutei muito mais claro, bem melhor. Por que será, hein? Eu acho que esse breguete que você comprou aí, onde foi? Na Santa Ifigênia? Olha, mas eu só ouço um delay de vocês no WhatsApp. É que a gente não pode ficar com o WhatsApp ligado, é só agora pra coordenar, depois tem que desligar. Alô? We'll be right back. me escutando, Roba?